Não deixe que eles te impeçam de sorrir. Repetir essa máxima como mantra, como manda meu senso de preservação. Amor próprio, por eles não seria a canção, seria eu cansaço calado, sem opinião. Opaco pra não ofuscar o prédio e seus papos. Novo para os pais, massagear outro ego. Optei pelo descarrego, sentando o aço. Machado de Xangô, sem mais que um michê. Nada fica no lugar depois que eu me mexer. Eu falo, vamos tirar. Só tem invejoso, eu disse, tô nem aí, deixa eles lá, eu quero algo novo. Nada fica no lugar depois que eu me movo. Nada fica no lugar depois que eu me movo. A minha coroa diga que eu tô livre, a minha mina diga que eu tô rico. Trago versos, livros e flores, cicatrizes daquele quilo. Eles são o que tem, eu os que trago comigo. Minha coroa quer me ver bem, minha mina sente que tá bem comigo. Eles falam do que tem, isso não tem nada a ver comigo. Eles têm tudo, só não têm paz. Eles não têm amigos, eu tenho sol no meu rosto. Gosto de dizer tô vivo. Eles não gostam do sotaque, sou turista onde eu sou nativo. Ela sinalizou mexendo no cabelo daquele jeito. Olha distante, pra lá de terra, mas sempre esperta no movimento. Ele acha que isso é Roma e o drink é de romã. Não se entera que a Tuni traz é pão. Não vai lembrar do rosto de manhã, sem ouro no pescoço nem cartão. Eu me lembro do gosto de hortelã, da bala favorita dela e o brinde de champanhe pelo boa noite, Cinderela. Não cheguei no jogo com o pé na porta, prima, eu cheguei com a chave mixa. Alguém lá das áreas trabalha na sua empresa e me deu a fita. Agora é segurar isso, os veteranos de camisa e ouro fininho, de canto de olho, mantendo no passinho. Cê passou, esbarro nos vetinhos de bonezinho solto e ninguém te avisou onde tu se enfiou, amiga. É a camurra dos nativos, as cartas de fora do baralho, a porra do coringa. Que vale mais? Se eu tô com os amigos é o que vale mais. Não corre pelos animais no bolso, querem nos contrapor como animais em arena de gladiadores. Não joga esse jogo. Tô na intenção dos organizadores. Machado de Xangô, nas áreas de bando. Encara que eu quero ver. Formou.